A fechar 11. Posso ficar contigo durante parte do chamamento dos clãs, disse Roger. Mas tenho coisas para fazer no final, então terei que deixar-te. Ficas bem? Sim, claro, disse ela com firmeza. Estou bem, não te preocupes. Ele olhou para ela um pouco ansioso, mas deixou passar. Nenhum dos dois tinha comentado sobre a saída intempestiva dela mais cedo. Quando ele passou pelas pessoas que lhe davam os parabéns e a procurou, ela já tinha encontrado uma casa de banho para senhoras e já se tinha recomposto com água fria. Passaram o resto da tarde a deambular pelo festival, fazendo algumas compras, saindo lá para fora para ver a competição de bandas de gaitas de foles e regressando meio surdos para ver um jovem dançar entre duas espadas cruzadas no chão. As fotografias permaneceram cuidadosamente escondidas dentro da mala dela. Já estava quase escuro. As pessoas saíram da área de alimentação e seguiram para as bancas a céu aberto do lado de fora, na base da montanha. Ela pensara que as famílias com crianças pequenas iriam embora, e algumas foram. Mas havia corpos pequenos e cabeças ensonadas entre as pessoas mais velhas nas bancas. Uma menina dormia relaxadamente no ombro do pai. Quando eles entraram numa fila de bancas mais acima, havia um espaço vazio em frente às arquibancadas, onde uma enorme pilha de madeira tinha sido empilhada. O que é o chamamento dos clãs? Brianna ouviu uma mulher perguntar ao seu companheiro na fila da frente. O companheiro encolheu os ombros e Brianna olhou para Roger para perceber, mas acabou por só sorrir. Já vais ver, disse ele. Estava completamente escuro e a lua não tinha aparecido. A encosta da montanha ficou com um tom mais escuro contra o céu coberto de estrelas. Ouviu-se uma exclamação, vinda de entre a multidão, uma agitação. E então as notas de uma única gaita de foles surgiram, suaves pelo ar, silenciando tudo o resto. Um ponto de luz apareceu, perto do topo da montanha. Enquanto eles observavam, a luz desceu e outra surgiu atrás. A música ficou mais forte e outra luz apareceu no topo da montanha. Durante quase 10 minutos, a ansiedade aumentou à medida que a música ficava mais alta e o fio de luzes se tornou mais comprido, uma corrente iluminada a descer a encosta. Perto da base da montanha, um trilho aparecia por entre as árvores mais acima. Ela vira-o nas suas explorações naquele dia. Agora, um homem aparecia por entre as árvores, segurando uma tocha acesa acima da cabeça. Atrás dele estava o tocador da gaita de foles, e o som agora era suficientemente forte para abafar as exclamações de surpresa da multidão. À medida que os dois desciam o trilho em direção ao espaço aberto em frente às arquibancadas, Brianna viu que havia mais homens atrás deles. Uma fila comprida de homens, cada um deles a segurar uma tocha, todos vestidos com as roupas finas dos líderes das terras altas da Escócia. Pareciam bárbaros e estavam incríveis, enfeitados com penas de galos silvestres, o brilho prateado das espadas e dos punhais com um tom vermelho sob a luz das tochas, aparecendo por entre os tartãs. A gaita de foles silenciou-se de repente e o primeiro dos homens entrou na clareira e parou diante das bancas. Ergueu a sua tocha acima da cabeça e gritou: "Os Cameron estão aqui!" Gritos de alegria soaram das bancas e ele atirou a tocha para a madeira encharcada de querosene que se incendiou com um rugido num pilar de fogo de 3 metros de altura. Contra a parede de fogo, outro homem aproximou-se e gritou: "Os MacDonald estão aqui!" Gritos e reações de surpresa da audiência, que afirmava ter relação com o clã MacDonald, e então: "Os MacLachlan estão aqui. Os MacGillivray estão aqui." Ela estava tão embrulhada no espetáculo que quase não notou a presença de Roger. E depois outro homem chegou-se à frente e gritou: "Os Mackenzie estão aqui!" "Tula Hard!" gritou Roger, sobressaltando-a. "Porquê que fizeste isso?" perguntou ela. "Isto?" disse ele sorrindo. "É o grito de guerra do clã Mackenzie." "Foi o que pareceu." "Os Campbell estão aqui." Deviam estar ali muitos Campbell, pois a reação fez com que as arquibancadas estremecessem, como se aquele fosse o sinal pelo qual esperava. Roger levantou-se e atirou o tartan por cima do ombro. "Encontro-te mais tarde, perto dos vestiários, está bem?" Ela anuiu e ele inclinou-se de repente e beijou-a. "Se for preciso," disse ele, "o grito dos Fraser é Caistial Duni." Ela observou-o a ir-se embora, descendo a arquibancada como um bode da montanha. O cheiro de madeira queimada espalhou-se no ar da noite, misturando-se com o cheiro mais fraco do tabaco dos cigarros na multidão. "Os McKay estão aqui. Os MacLeod estão aqui. Os Farquharden estão aqui." Ela sentiu um aperto no peito por causa do fumo e da emoção. Os clãs tinham morrido em Culloden, ou não? Sim, tinham morrido. Isto não passava de uma memória da evocação dos fantasmas. Nenhuma das pessoas que gritavam de modo tão entusiástico eram parentes. Nenhuma delas vivia no feudalismo, mas os Fraser estão aqui. O pânico apossou-se dela e ela segurou com força a alça da mala. "Não," pensou ela, "não, não estou." Então um momento passou e ela pôde respirar de novo, mas ainda sentia a adrenalina a ferver-lhe no sangue. "Os Graham estão aqui. Os Hines estão aqui. Os Ogilvy, os Lindsay, os Gordon." E depois, finalmente, os ecos do último grito morreram. Brianna segurou a mala no colo com força, como se quisesse evitar que o seu conteúdo escapasse, como se fosse o gênio da lâmpada. "Como poderia ela?" pensou. E depois, ao ver Roger aparecer à luz, com fogo na cabeça e a Bodjan na mão, pensou novamente: "Como poderia ela evitar?" Capítulo 5. 200 anos desde ontem. "Não usaste o teu kilt?" A boca de Gale espelhou o seu desapontamento. "Século errado," disse Roger, sorrindo-lhe. "Um esboço do caminhar na lua. Tens de me ensinar a fazer isso." Ela pôs-se em bicos de pés, inclinando-se para ele. "A fazer o quê?" "A dizer os erres, como tu dizes." Ela franziu o sobrolho e fez uma tentativa, parecendo um barco a motor em marcha lenta. "Maravilhoso," disse ele, fazendo um esforço para não se rir. "Continua a treinar. A prática leva à perfeição. Bom, trouxeste a tua guitarra, pelo menos?" Ela mantinha-se em bicos de pés, a tentar ver atrás dele. "Ou aquele tambor giríssimo?" "Está no carro," disse Brianna, guardando as chaves ao aproximar-se de Roger. "Saímos depois daqui para o aeroporto." "Que pena. Pensei que podíamos sair para comemorar." "Roger, conheces This Land Is Your Land? Ou gostas mais de canções de protesto? Uma vez que és inglês, ou melhor, escocês, não deves conhecer. Vocês não têm nada para protestar, pois não?" Brianna lançou à amiga um olhar de ligeiro desespero. "E onde está o tio Joe?" "Na sala de estar, a dar pontapés à televisão," disse Gale. "Tome conta do Roger, enquanto procuras." Ela enlaçou o braço de Roger, piscando os olhos. "Temos metade da Universidade de Engenharia do MIT aqui. E ninguém consegue arranjar a maldita televisão." O Dr. Joseph Abernathy olhou acusadoramente para os grupos de jovens que se encontravam na sala de estar. "É engenharia elétrica para consertar a TV, pai," disse o filho. Somos todos engenheiros mecânicos. Pedir a um engenheiro mecânico para arranjar a sua televisão a cores é como pedir a um ginecologista obstetra para curar o seu pé. Ai, desculpa, disse-lhe o pai, olhando por cima dos óculos de aros dourados. Pisei-te o pé, Lenny. Lenny saiu da sala ao pé coxinho, agarrado a um dos pés, calçado com ténis, numa agonia exagerada, fazendo com que todos se rissem. Bri, querida. O médico viu-a e abandonou a televisão a sorrir. Abraçou-a, animado, ignorando o facto de ela ser cerca de 10 centímetros mais alta do que ele. Lá largou e olhou para Roger, os seus traços contidos numa expressão de cordialidade. É o teu namorado? Este é o Roger Wakefield, disse Brianna, semicerrando os olhos ligeiramente para o médico. Roger, este senhor é o Joe Abernathy. Doutor Abernathy, trate-me por Joe. Deram um aperto de mãos em reconhecimento mútuo. O médico olhou rapidamente para ele de cima a baixo com os olhos castanhos, mas não menos sagazes por serem calorosos. Bri, minha querida, queres dar uma olhadela nesse pedaço de lixo para ver se o consegues ressuscitar? Ele apontou para a televisão RCA de 24 polegadas, disposta na estrutura de ferro desafiadoramente. Estava a funcionar bem ontem à noite, mas hoje, puf! Brianna olhou com ceticismo para a grande televisão a cores e enfiou as mãos nos bolsos das calças de ganga, de onde tirou um canivete suíço. Bem, posso sempre verificar as ligações. Retirou a chave de fendas do canivete. Quanto tempo temos? Meia hora, talvez, disse um aluno de cabelo muito curto da porta da cozinha. Ele olhou para as pessoas à volta do pequeno aparelho branco e preto sobre a mesa. Ainda estamos com o Mission Control em Houston. ETA, 34 minutos. A alegria abafada do comentador da televisão chegava aos soluços, irrompendo pela animação mais vívida ainda dos espectadores. Ótimo, ótimo, disse o Dr. Abernathy, apoiando uma das mãos no ombro de Roger. Tempo suficiente para uma bebida, então. É escocês, Sr. Wakefield? Trate-me por Roger. Abernathy serviu-lhe uma boa dose de néctar ambarino. Penso que bebo whisky simples, sem água, não é, Roger? Assim, simples. Era Lagavulin, uma preciosidade encontrá-lo em Boston. Ele babricou, apreciando o whisky, e o médico sorriu. Foi Claire que mudou, a mãe de Bri. Aquela que era uma mulher com bom gosto para o whisky de qualidade. Ele abanou a cabeça com nostalgia e ergueu o copo para brindar. Slainte, disse Roger baixinho, e inclinou o seu copo antes de beber. Abernathy fechou os olhos para apreciar silenciosamente. Se o whisky ou a lembrança da mulher, Roger não conseguia saber. Água da vida, hein? Acredito que isto faria ressuscitar os mortos. Devolveu a garrafa ao armário das bebidas com mãos reverentes. O que é que Claire contara a Abernathy? O suficiente, supôs Roger. O médico levantou o seu copo e olhou para ele como se o avaliasse. Já que o pai da Bri morreu, acho que posso fazer as honras. Acha que temos tempo para o terceiro nível antes deles aterrarem ou devemos ser mais breves? Roger ergueu uma sobrancelha. As suas intenções? Explicou o médico. Ah, estritamente respeitáveis. Ai, sim? Telefonei para a Bri ontem à noite para saber se ela viria hoje. Não atendeu. Ah, fomos a um festival celta, nas montanhas. Muito bem. Telefonei novamente às 11 da noite e à meia-noite. Não atendeu. O olhar do médico ainda era sagaz, mas menos caloroso. Pousou o copo com um ligeiro clique. A Bri está sozinha, disse ele, e vive sozinha, e é adorável. Eu não gostaria de ver ninguém a aproveitar-se disso, Sr. Wakefield. Nem eu, Dr. Abernathy. Roger bebeu o resto do whisky e colocou o copo na mesa com força. O calor subiu-lhe ao rosto e não era devido ao Lagavulin. Se o senhor acha que eu... Aqui, Houston, ouviu-se na televisão. Tranquility Base. Teremos a lunagem em 20 minutos. As pessoas da cozinha vieram depressa, agitando garrafas de Coca-Cola e comemorando. Brianna, corada pelo esforço que fazia, ria-se e sacudia as felicitações deles, enquanto guardava o canivete. Abernathy pousou uma mão no braço de Roger para lhe chamar a atenção. Ouça o que lhe digo, Sr. Wakefield, disse Abernathy em voz baixa, para não ser ouvido pelos outros. Não quero nem ouvir dizer que você a faz infeliz. Nunca. Roger cuidadosamente libertou o seu braço. E o senhor acha que ela está infeliz? Perguntou ele, o mais educadamente que conseguiu. Não, disse Abernathy, apoiando o peso do corpo nos calcanhares, enquanto olhava para ele com intensidade. Pelo contrário, é como ela está hoje que me faz pensar que talvez eu devesse dar-lhe um murro na cara em vez do pai dela. Rogers não conseguiu deixar de olhar para ela. Era verdade. Ela tinha olheiras, madeixas de cabelo soltavam-se de seu rabo de cavalo e a pele brilhava como a cera de uma vela acesa. Ela parecia uma mulher que tivera uma longa noite e que tinha gostado muito. Como se fosse um radar, ela virou a cabeça e olhou para ele, por cima da cabeça de Gale. Continuou a conversar com a amiga, mas com os olhos fixos nele. O médico pigarreou alto. Roger parou de olhar para ela e viu Abernathy a olhar para ele com uma expressão pensativa. Ah, disse o médico num tom diferente. Assim, não é? O primeiro botão da camisa de Roger estava aberto. Mas ele sentia-se como se estivesse a usar uma gravata apertada demais. Olhou diretamente nos olhos do médico. Sim, disse ele, assim. Doutor Abernathy agarrou a garrafa de Lagavulin e encheu os dois copos. A Claire disse-me que gostava de si, disse ele resignado. Ergueu um copo. Está bem, Slanta. Vire-o para o outro lado. Walter Cronkite. É laranja. Lenny Abernathy obedientemente girou o botão, colocando o comentador verde. Sem se afetar pela mudança repentina de cor de pele, Cronkite continuou a falar. Em aproximadamente 2 minutos, o comandante Neil Armstrong e a tripulação da Apollo 11 farão história na primeira lunagem do homem na Lua. A sala de estar estava escura e repleta de pessoas e todos prestavam atenção à televisão grande enquanto voltava a mostrar a lunagem da Apollo. Estou impressionado, disse Roger no ouvido de Brianna. Como é que conseguiste arranjá-la? Ele encostou-se na extremidade de uma estante e puxou Brianna para si com as mãos na anca dela e o queixo no seu ombro. Ela olhava para a televisão, mas ele sentiu o rosto dela mexer-se contra o seu. Alguém tirou a ficha da tomada, disse ela. Eu só voltei a ligar. Ele riu-se e beijou-a de lado no pescoço. Estava calor na sala, mesmo com o ar-condicionado ligado, e a pele dela estava úmida e salgada. Tens o rabo mais redondo do mundo, sussurrou ele. Ela não lhe respondeu, mas propositadamente encaixou o rabo no corpo dele. Ouviam-se muitas vozes vindas da televisão e passavam fotografias da bandeira que os astronautas colocariam na Lua. Ele olhou para o outro lado da sala, mas Joe Abernathy estava tão hipnotizado como qualquer um deles, olhando para o brilho do ecrã do televisor. Em segurança, na escuridão, ele envolveu Brianna nos seus braços e sentiu o peso leve dos seus seios no seu antebraço. Ela suspirou profundamente e relaxou, encostando-se a ele, colocando-lhe uma mão sobre a dele e apertando com força. Os dois seriam menos corajosos, se houvesse ali qualquer perigo. Mas ele ia-se embora no espaço de 2 horas e não havia qualquer possibilidade de ir mais longe. Na noite anterior, eles souberam que estavam a brincar com o fogo e tinham sido mais cuidadosos. Ele questionou-se se Abernathy ter-lhe realmente dado um murro se ele tivesse admitido que Brianna passara a noite na sua cama. Ele conduzira pela montanha abaixo, dividido entre tentar ficar do lado direito da estrada e a excitação do peso leve de Brianna pressionado contra ele. Pararam para tomar café, conversaram durante muito tempo, até depois da meia-noite, tocando-se sem parar, mãos, coxas, cabeças próximas. Conduziram até Boston de madrugada, a conversa morrendo e a cabeça de Brianna a pesar no seu ombro. Sem conseguir manter-se acordado tempo suficiente para encontrar o caminho no labirinto de ruas desconhecidas até ao apartamento dela, ele tinha conduzido até ao seu hotel, subir as escadas com ela ao colo e deitar-a na sua cama, onde ela adormeceu segundos depois. Ele passou o resto da noite no chão duro do quarto, com o casaco curto de lã de Brianna sobre os ombros para se aquecer. Ao amanhecer, levantou-se e sentou-se na cadeira, envolvido pelo cheiro dela, observando silenciosamente a luz espraiar-se no rosto adormecido de Bri. Sim, foi assim. Tranquility Base, a águia alunou. O silêncio na sala foi interrompido por um profundo suspiro coletivo e Roger sentiu os pelos da nuca arrepiarem-se. Um passo pequeno para o homem, disse a voz distante. Um salto gigante para a humanidade. A imagem estava imprecisa, mas não era defeito da televisão. As pessoas inclinaram-se para a frente, ansiosas, para ver a figura corpulenta descer a escada, pisando pela primeira vez em solo lunar. Lágrimas brilhavam no rosto de uma rapariga, prateadas sob a luz. Até mesmo Brianna se esquecera de tudo o resto. Retirara a mão do braço dele e estava inclinada para a frente, envolvida no momento. Era um lindo dia para se ser norte-americano. Ele sentiu um receio momentâneo ao vê-los tão atentos, tão fervorosamente orgulhosos, e ela fazendo parte daquilo tudo. Era um século diferente, há 200 anos de ontem. Poderia haver um ponto em comum entre eles? Um historiador e uma engenheira? Ele investigando os mistérios do passado e ela ao futuro e o seu brilho sedutor? Foi então que as pessoas da sala relaxaram, comemorando e conversando, e ela virou-se nos braços dele para o beijar com intensidade e agarrar-se a ele. E ele pensou que talvez não importasse o facto deles estarem voltados para direções opostas, desde que olhassem um para o outro.